Diabo, o cabra vem andar a cavalo, é um mó de cachorro infeliz. Cachorro! Esse é os meninos que a novinha gosta. Pique cachorro correndo atrás de Jojota. Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no cio. Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no cio. Ui, cachorro, bota nas cadela. Ui, cachorro, bota nas cadela. Ui, cachorro, bota nas cadela. Ui, cachorro, bota nessas cadelas. Ui, cachorro, bota nas cadelas. Ui, cachorro, bota nas cadelas. Esse é os meninos que a novinha gosta. Pique cachorro correndo atrás de Jojota. Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no cio. Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no cio. Ui, cachorro, bota nas cadela. Ui, cachorro, bota nas cadela. Ui, cachorro, bota nas cadela. Ui, cachorro, bota nas cadela.